Meu coração acelerou quando do ônibus eu desci. Bateu uma coisa inesperada aqui dentro de mim. Os olhos brilharam, um sorriso Colgate. O amor está no ar, sem nenhum disfarce. Aonde a gente ia, nós estávamos sempre de braços dados. Demorei em notar, mas muita gente já tinha notado que o negrinho de São Paulo estava apaixonado pela menina linda que morava em outro estado. Eu me pegava e me pegavam olhando para você. O quanto mais eu te via, mais queria te ver. Com medo de falar, fiquei com aquela dor. O destino me mostrou o meu primeiro amor. Eu tenho que falar, não quero que fique brava. À noite eu olhava pras estrelas e sonhava em beijar a sua boca e sentir o seu gosto. Abrir os olhos, ver a expressão do seu rosto. Mas se você ficar sem graça, pode pedir para parar. Antes de tudo, podemos conversar, falar sobre o passado, o presente e o futuro. Dizer vou te beijar em tom de um sussurro. Meu subconsciente disfarçava o ambiente. De uma forma inusitada você estava presente. Andando pela cidade eu vi o seu rosto em outros rostos. Queria ter você e me sentia meio bobo. Alguém sempre fazia um comentário sarcástico. Ah, guarda esse amor numa sacola de plástico. Pensei várias vezes em roubar um beijo seu. Ser feliz, mas que feliz que Julieta e Romeu. Versando tudo que eu gostaria de falar em uma cantada balzaquiana. Conjugar o verbo amar. Da próxima vez, deixe o destino tomar conta. Vou beijar a sua boca, espero que esteja pronta. Dos beijos que imaginei te dar. Eu tenho saudades dos abraços que poderia te dar com mais calor. Eu tenho saudades das trocas de carícias que fizemos em meus sonhos. Eu tenho saudade da palavra mágica eu te amo que nunca saiu das nossas bocas. Eu tenho saudade da vontade de sempre estar perto de ti. Eu tenho saudade de sentir você.